do teu Espírito em mim, o conforto que me traz a tua palavra, o teu rio cristalino a fluir. Eu jamais me ausentarei da tua presença, és meu Deus e é em ti que eu quero estar. Jamais me ausentarei.